nós representamos as periferias de São Paulo e São Paulo. Família 38 mil manos, vida na rua crio, caminhando lado a lado, formando um exército como nunca se viu, mantendo atividade e afastando os outros que só acreditam na maldade. É nós nativos em qualquer treta, estudando e transformando o nosso cotidiano, que muitas vezes é destrutivo e desumano. Continuamos mantendo a fé contra todas as possibilidades. Continuamos nos batendo em pé com toda a dignidade. Continuamos mantendo a fé contra toda a desumanidade. Mantendo a fé, mantendo a fé. Fácil é cruzar os braços e dizer que nada mudou. O mundo não está perdido. Foi você quem não acordou. Nossa quebrada é sempre embaçada. Entre um boteco e uma igreja existe uma cara assustada. A luta é difícil de entrar. Pior ainda então de continuar. Pra quem não sabe, eu sou produto de periferia. Na minha fé ninguém vai tirar. Com todas as dificuldades continuamos mantendo a fé contra todas as possibilidades. Continuamos nos batendo em pé com todas as dificuldades. Continuamos mantendo a fé contra todas as possibilidades. Continuamos nos mantendo em pé contra toda exploração, caminhando pelo certo. Sou a favor da redenção. Estou aqui de peito aberto com todas as dificuldades. Eu continuo mantendo a minha fé contra todas as possibilidades. Eu continuo me mantendo em pé. 1983, só não me lembro o mês. Quarto e cozinha sem janela, minha mãe mais três. Era o melhor pelo momento para um quilombola da senzala ou da favela, num bairro bem localizado no centro. Oito paredes mofadas, mas sem ter banheiro do lado de dentro. O corretor cuzão falou que era castelo pra família de ex-escravo. Entre a rima e o caos foi que eu encontrei o meu equilíbrio do veneno e da cura. Constantemente é jogado nas veias e destrói, corrompe a mente. O caminho dos justos não pode ser abalado por aqueles que só destilam mal pra trazer ao nosso lado. A filosofia das ruas é em pé com respeito.